Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, Spotify, agregadores de podcast, SoundCloud e YouTube. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Fala, galera do Spotify! É, exatamente, se você não está sabendo da novidade, o Camisa 23 agora está disponível no Spotify também. E eu vou ficar falando sobre isso toda hora, porque vocês pediram bastante o Spotify, né? Então a gente foi atrás, e a gente conseguiu. É, então, acho que já está mais do que claro, né, que o Camisa 23 também está no Spotify. Então fica aí mais uma plataforma bem fácil para você ouvir os nossos podcasts. Agora não tem desculpa, né? Quero ver falar que não vai ouvir agora. É, então, exatamente, é só... A gente tá praticamente em todos os lugares possíveis. Mas enfim, se você já ouviu o último episódio, você já sabe que agora a gente tá aqui pra falar sobre a Conferência Oeste, dar as nossas previsões, tentar prever alguma coisa, né? Porque 82 jogos também é sacanagem, né? Essa história de previsão só serve pra derrubar analista, né? Você sabe. Só serve pra o cara chegar no final da temporada e xingar a gente. Chupa, meu time, cara. Você falou o quê? Ficar em décimo. Exatamente. Só pra isso. Só serve pra isso. Mas enfim, é legal o exercício. É divertido. E eu acho que vocês gostam também. Então, pelo menos eu espero que vocês gostam. É, como vocês já perceberam, o Renato tá junto comigo. Oi! E nós vamos aqui para a prévia da Conferência Oeste. Assim como foi no último episódio, vamos começar de baixo pra cima também. 15º colocado, Renato Mantovani. O meu é o Sacramento Kings. Acho que mais uma vez unânime, né? Do jeito que foi do outro lado também na Conferência Leste, o Sacramento Kings não tem escapatória. A conferência está cada vez mais forte. O Suns, se não me engano, foi o último ano passado, não foi? Isso. Então o Suns agora é o DeAndre Ayton. Não, eu teria vergonha de colocar esse time em último. Então vai ficar mesmo no Kings. Eu deixei o Kings ali porque time jovem, só tem molecada. Então é isso, é um time pro futuro. Pelo menos tem uma cara de time pro futuro mesmo. Tem Buddy Hilde, tem De'Aaron Fox, tem Marvin Bagley agora. Então, cara, tem uma estrutura pra ser um time bom daqui a uns 4 anos. Então não é tão ruim. O Bogdanovic também, né? Não posso esquecer que tá. Fez uma baita temporada. Mas é isso. É o pior time e concordamos. Exato. É um time que é saco de pancada, né? Como eu já falei no último episódio também. Todo time na NBA, e isso é o que faz a liga legal, não só saber quem vai ser campeão, ao contrário do que tem muita gente falando, né? Porque, nossa, eu vou deixar de assistir NBA. O Golden State vai ganhar mesmo. Não. Não é assim que funciona. Todo time na NBA tem talento. É a melhor liga de basquete do mundo. Você vai ter jogadores completamente desproporcionais ao resto do basquete que se joga no mundo, no pior time da NBA, sabe? E o Sacramento Kings é um exemplo disso. Todos esses nomes aí que você mencionou são ótimos jogadores de basquete. Só que o time, no geral, é um saco de pancada. Eu acho que vai continuar sendo. Vamos ver se eles conseguem começar a construir alguma coisa mais positiva. Mas essa temporada, eu acho que vai mais apanhar do que fornecer algum tipo de ameaça aí para qualquer adversário. Eu vou falar aqui, na 14ª posição, eu já tive dificuldade. Não, tá difícil. Para mim, no 14º, até o primeiro, eu não sei. Se prepara porque a gente vai ser xingado hoje aqui. O Oeste é muito maluco, né? Sabe quem é o meu 14º colocado? É o Phoenix Suns, velho. Que bom, se você falasse Dallas, eu ia até Bauru agora dar na sua cara. Não, o meu é o Phoenix Suns. E o seu? O meu também. Infelizmente, porque é o que eu falei, eu acho que o DeAndre Ayton vai deitar e rolar na primeira temporada. E é um time que eu gosto, né? Devin Booker, tem Trevor Ariza agora que vai dar uma cara mais pro elenco. Josh Jackson que pode melhorar sua segunda temporada de NBA. Cara, é difícil porque eu só quero defender esse time e eu tô colocando em 14º, então não tem muito o que falar. Exatamente. Eu só vejo coisa positiva. O mesmo aqui, cara. Eu gosto bastante do time do Suns. É o que você já falou, Devin Booker, DeAndre Ayton. Finalmente eles conseguiram o pivô que eles tanto precisavam, né? Até não selecionaram o Luka Doncic pra isso. Mas não sei, talvez se o Ayton tem um ano inconsistente, né, alternando muito boas atuações com atuações ruins, eu acho que é isso que pega mais pro time do Suns, né? É inconsistência. Eu acho que Eles deram uma cara a mais pro elenco, trouxeram veteranos aí, Trevor Ariza é um exemplo disso. Foram buscar também o Mikal Bridges, né, lá do Philadelphia 76ers, na décima escolha. É um time que está embarcando também nessa ala, nessa época de vários alas aí, usar formações mais leves. Eu acho que vai ser um time bem legal de assistir, bem legal de assistir mesmo. Só que o Oeste é uma maluquice. É... A gente tá, só tá falando elogiando o time e ao mesmo tempo é o 14º colocado. Exato. E é o que você falou no começo agora, né? Não é Golden State vai ganhar, não vou assistir. Eu quero ver. Se eu pudesse, eu assisti os 82 jogos do Suns. Exatamente. Eu queria poder assistir os 82, porque é sensacional. Vai ser muito louco ver essa dupla jogando, essa dupla de Devin Booker e DeAndre Ayton. Então eu queria. Mas vambora, né? 13º. E, não, calma, é só pra lembrar também do Suns que eles ainda estão atrás de um armador, né? Eles já foram mencionados aí, Kemba Walker, um tanto quanto improvável, sim, Terry Rozier, enfim, eles estão atrás de um armador para que seja estabelecido realmente na posição 1. Patrick Beverley também, acho que eles já tentaram. E hoje, dia 9 de outubro, faltando exatamente uma semana pra temporada começar, na verdade foi ontem, né, que acabou de dar meia-noite, eles demitiram o general manager, né, o Ryan McDonald. Então, talvez a franquia seja um pouco mais agressiva aí nessa semaninha que falta. Ou até mesmo durante a temporada, tentando buscar um armador aí para um time. Quem sabe, talvez, por exemplo, você falou no episódio anterior, um Eric Bledsoe é contrato expirante. Sei lá, vai que não dá certo as coisas lá em Milwaukee e eles puxam de volta. Sim. Imagina, seria aí o caos, né? O cara, na temporada passada, tuita que não queria jogar mais lá e aí... E volta. Sai, mas é engraçado, aí, pelo menos, aí, é dar risada. Ele voltaria com uma perspectiva mais positiva, né? Um time um pouquinho mais, né, otimista. É, mas enfim, o 13º colocado meu é o Memphis Grizzlies. E o seu? O meu também, por enquanto a gente tá batendo aí nos palpites. Infelizmente, eu coloquei o Memphis aí, eu queria subir um pouco mais esse time. Mas não tem opção. Não tem opção. É, eu acho que com o Marc Gasol e o Mike Conley saudáveis, esse time já provou que é bom. Mas não tem mais, não tem mais jeito para ser bom na Conferência Oeste. Você tem que ser espetacular. E aí Jared Jackson Jr. também provavelmente vai fazer uma ótima temporada. Veio Kyle Anderson do Spurs. Chandler Parsons, né? Desde que ele passou por Dallas, ele não sabe mais o que é basquete. Mas eu queria subir um pouco mais de time, mas infelizmente não consigo. É aquele estilo de jogo que quem não acompanha a NBA de perto é chato de assistir. É, né? Lento, é um pesado. Lento, pesado. Vai totalmente oposto ao que a NBA propõe hoje. Mas é time chato. É time que pode ganhar os jogos aí de tirar uma vitória de um Houston. Pode dar muito trabalho pra qualquer time. Mas infelizmente fica em 13º. Acho que a grande questão do Grizzlies é se o time vai conseguir ficar saudável, né? Tem sofrido absurdamente com lesões nos últimos anos, mas é engraçado isso que você falou, né? Na NBA, as coisas acontecem muito rápido e o panorama muda completamente. É, em questão de 3 anos, assim, o que era espetacular há 3 anos atrás não é mais hoje, a ponto da gente classificar um time como o 3º pior da conferência. Porque Memphis, há uns anos atrás, era um time espetacular em playoff, principalmente. Sim. Era um time que ninguém queria enfrentar, porque tinha uma identidade defensiva muito forte, né? Era o grit and grind, né? Era o Tony Allen, era o Zach Randolph. Era um time que jogava a NBA dos anos 80, jogava pesado, jogava agressivo, defendendo, dificultando a vida de todo mundo. E no playoff era uma grande pedra no sapato, só que agora... É, principalmente na Conferência Oeste, com o rumo que ela tomou, é um time que não tem mais espaço, né? A gente, por mais otimista que a gente tente ser, porque eu também gosto do Grizzlies, eu adoro o Mike Conley, o Marc Gasol é incrível, só que não cabe mais, né, de acordo com o que está sendo jogado nessa conferência. Exatamente. É, e como você citou do time do passado, eles até perdiam a série, mas é aquele time que você falava: nossa, pelo amor de Deus, eu não aguento mais minhas pernas de cansaço, de ter que bater pra cima desses caras, porque era muito chato. É muito chato. Sim, jogar em Memphis era um inferno. Nossa, era complicadíssimo. E foi de uma hora pra outra, né? Saiu Zach Randolph de lá e o time foi caindo. E hoje é isso. 13º na lista. É, o meu 12º é o seu Dallas Mavericks. Então, aí eu tenho que falar pra você uma coisa. Eu fiz essa lista 3 vezes, como a gente tava conversando. Eu coloquei o Dallas em 8º, em 10º. Aí você vai acalmando, e eu coloquei em 12º também. A primeira, o coração bateu muito forte. Na primeira foi. Quando eu tava querendo, eu falei, vou colocar o Dallas em 8º, vai surpreender. Mas, não, mas né, vamos não ser sinceros, vai. Não dá, não dá. Vou falar um pouquinho do Dallas. Harrison Barnes ainda não apresentou o que eu achei que ele ia apresentar quando ele saiu de Golden State e falou. Eu esperava que ele fosse sair da jaula um monstro, não aconteceu isso. DeAndre Jordan vem agora, finalmente, né, depois daquela novela que aconteceu uns anos atrás. Ele vai jogar no Dallas, vai agregar muito desde Tyson Chandler, a gente não sabe o que é um pivô dominante de verdade. Dirk, final de carreira. Dennis Smith Jr. pela pré-temporada, tá me deixando num hype absurdo. E Luka Doncic, eu não preciso falar, né? Eu acho que todo mundo que escuta esse podcast não aguenta mais esperar pra ver esse moleque jogar na NBA. Wesley Matthews não sabe mais o que é basquete. Eu tenho uma raiva dele faz um tempinho já, que eu quero que ele saia do Dallas pra ontem. E cara, o elenco é bom, o time titular, mas ainda falta. Ainda precisa trocar o banco inteiro. Ainda precisamos ter mais identidade de time. E vai ser legal de assistir. Isso eu prometo pra todo mundo. Se você assiste desde 2011, assim, ou antes disso, que viu aquele Dallas, vai ser legal, vai voltar a ser legal ver o Dallas esse ano. Mas não vai chegar em lugar nenhum, infelizmente. Se você é torcedor do Dallas, assim como eu, talvez daqui uns 2 aninhos a gente volte a falar o que é playoffs. Mas é isso, eu acho que não tem muita previsão positiva para esse time, não. O fundo do poço já passou, né? Acho que é isso. A opinião do torcedor aí fala muito mais alto do que a minha, que acompanha muito mais do que eu. Mas assim, acho que o Dallas encaixa nesse perfil aí também, de um time que vai ser divertido de assistir, que é difícil a gente encontrar falhas, a gente está empolgado para ver o Luka Doncic principalmente, como é que ele vai trabalhar junto com o Dennis Smith Jr., o DeAndre Jordan finalmente, só que tem limitações também, e por mais que seja divertido, é um time que vai bater na parede em algum momento. Em 11º aqui, é o primeiro time que disputou playoff ano passado e que eu tirei da lista, que é o New Orleans Pelicans. Que susto, achei que a nossa lista ia ser igual por completo. Eu coloquei em 11º o Los Angeles Clippers. E vou dissertar sobre. O Clippers não tem um All-Star, um cara que vai ser a referência. E o Pelicans tem, um cara que você dá a bola quando precisa. O Clippers é recheado de coadjuvantes bons. É um Tobias Harris que já mostrou que sabe ser um coadjuvante importante. É um Gallinari que também mata a bola quando precisa. Um Avery Bradley que é, pra mim, se não for o melhor, um dos melhores defensores de perímetro da NBA, totalmente desvalorizado. Mas é um time que ainda não tem, falta aqueles caras que saiu, então é um time que tá recomeçando, mas não tem jogadores jovens a ponto de querer ser um bom time daqui 4, 5 anos. Então eu coloquei por esses motivos. Então, aqui nós já temos a nossa primeira grande divergência. Eu vou falar um pouco sobre o Pelicans, então, na minha lista. Eu acho que o Pelicans desceu degraus nessa intertemporada. Tudo bem, o DeMarcus Cousins se machucou, o Anthony Davis estava voando, os caras varreram o Portland Trail Blazers nos playoffs e tal. Mas eu acho que agora, começando uma nova temporada, por mais que a gente não saiba como o Cousins vai jogar, a perda dele é considerável pro elenco, não tem como negar isso. Eu acho também que eles perderam uma peça muito importante no Rajon Rondo, que era quem comandava esse time, era a extensão do técnico dentro de quadra. O Rajon Rondo é incrível nisso. Ele realmente assume a bronca lá e toma conta do elenco mesmo. Eu acho que isso é uma grande perda também. E eu acho que nessa temporada o que a gente vai ver que vai sobressair são as limitações do elenco, sabe? Tudo bem, o time tem uma identidade, é ótimo defensivamente, principalmente na armação. A gente viu o CJ McCollum e o Damian Lillard serem engolidos na temporada passada, pela dupla de armação lá, Rajon Rondo e o Jrue Holiday. Eles tentaram manter isso, esse essa base aí, contratando o Elfrid Payton. Mas assim, acho que o que vai falar mais alto são as limitações. Como eu falei com o Detroit Pistons, é um time que não tem muita força do perímetro. Eu acho que é um elenco um pouco desequilibrado. E eu acho que, não sei, acho que o Pelicans esse ano não vai... O Pelicans acho que já chegou no topo, sabe? Acho que agora é só pra baixo. De agora até a saída do Anthony Davis, que na minha opinião é iminente, eu acho que a gente não vai ver nada muito mais assim, notável do New Orleans Pelicans. Sim, e o Pelicans é o meu décimo, não sei se o Clippers é o seu décimo também, ao contrário, mas por motivos de Anthony Davis, que eu acho que é o cara do garrafão hoje, não tem um jogador que joga o que ele joga, de homens grandes. Drew Holiday, gosto, o que ele fez nos playoffs ano passado foi absurdo. Julius Randle vai provar agora que ele é um ótimo jogador, que você me falava bastante dele. Ele já provou. Gente... Ele já provou que muita gente não sabe, porque exato, não assistiu o Lakers, exatamente. É isso, você como torcedor do Lakers, você já viu o quanto ele é bom. E o quanto o Lakers, né, deveria ter mantido ele, entre aspas, que envolve salário, envolve bastante coisa. Mas tem o Mirotić, que também fez uma boa temporada. E eu acho que um cara que vai... Tem a última chance, não sei se última, né, porque pela idade tem como provar. Mas o Okafor vai ter que mostrar essa temporada o porquê que ele tá na NBA. Né? Por que ele merece ainda ter, ser... Nossa, lembra daquele dia ali, o Okafor, que era muito visado no dia do draft, que todo mundo achou que ia ser um baita jogador. Que ele foi o quê? A terceira escolha, se não me engano. Segunda, terceira no ano dele. Então ele tinha totalmente aquela valorização. E eu só coloquei o Pelicans na frente do Clippers por esses motivos. Eu acho que o garrafão é muito forte, tem as opções do Mirotić, tá de fora, o Anthony Davis, que é um cara imparável, e o Drew Holiday vai comandar o time com o Elfrid Payton, que é um cara que... um mini Rondo, eu diria. Que é um cara que eu gosto também, mas não amarro o tênis do Rondo, mas é um estilo de jogo que me agrada, esse tipo de armador. Então, o Jahlil Okafor eu também tô ansioso para ver, principalmente por causa da transformação no corpo dele, não sei se você viu... as fotos. Eu reparei na quadra, cara. Eu reparei só. Teve uma dunk que ele deu, um spin, enterrou estancado, assim, que eu achei absurdo. Então, ele tá mais seco, ele parece que tá mais leve. Vamos ver se isso reflete ao longo da temporada. Que ele também consiga se manter saudável, porque na pré-temporada aí ele já andou se machucando também. Então, que ele fique um pouco longe das lesões, para que ele possa provar, porque ele é extremamente talentoso. A gente viu isso. Ele não é um bust. Eu acho que ele não é um bust ainda. Ele tem basquete para jogar. A gente só não viu isso ainda. Também queria falar que quando você falou Okafor, eu pensei no Emeka, não pensei no Jahlil. Depois que você falou o Jahlil, eu falei, verdade. Imagina. Depois eu associei. Eu falei, nossa, mano, o que o Renato tá cobrando o Emeka Okafor? Mas enfim. Onde ele tá o Emeka? Ele tá exatamente no Pelicans. Ele tá lá, ele não saiu? Sim, acho que não. Ah, tá. Eu tenho quase certeza que não, que ele continua no elenco. Não, exatamente lembro, por isso lembro. Que eu pensei. Mas assim, acho que o Pelicans é um time, vai ser um time chato de se enfrentar. Assim. Não vai ser um time ruim, mas não o suficiente também. O meu décimo colocado é uma alteração que sofreu hoje aqui na lista, com notícias recentes. Crise. Que é o San Antonio Spurs. Eu vou deixar o Spurs fora dos playoffs. Eu vou ficar quieto, você só disserte sobre isso. Então, eu acho que o time perdeu muitas peças com relação à última temporada. Saiu um Tony Parker, saiu um Manu Ginóbili, saiu um Kyle Anderson, saiu um Kawhi Leonard, tudo bem que ele já não jogou no último ano, mas enfim, era o principal jogador até começarem a pipocar lá as coisas. E como eu falei mais cedo, o time tomou uma baita... um balde de água fria na cabeça, que foi a lesão do DeJounte Murray, que fez uma ótima temporada no último ano, candidato a defensor do ano, quinteto de defesa, muita gente citando aí para Most Improved Player, jogador que mais evoluiu, era o armador titular, é uma peça extremamente importante, versátil, que ajuda muito a contribuir o estilo de jogo desse Spurs novo, pós Kawhi, Tim Duncan, Ginobili, Tony Parker. Eu acho que o impacto dele é enorme no San Antonio Spurs e eu acho que eles vão sofrer um pouco. Agora, provavelmente o Patty Mills vai ser titular, eles vão precisar de alguma produção do Derek White, que é um armador novo no começo de carreira também, tem defendido a seleção americana nessas eliminatórias, enfim. Jogou bem em Colorado, jogou bem D-League, jogou bem Liga de Verão, enfim, eu acho que vai ter que ser o seguinte, quem está na fila que produza pra gente. Mas por mais que o time tenha trazido o DeMar DeRozan, eu acho que essa lesão do DeJounte Murray hoje vai impactar bastante. Talvez ele perca a temporada inteira, né? Teve uma declaração do Greg Popovich que ele disse, olha, eu estou achando que ele vai perder a temporada inteira. Então eu acho que isso é um problema. Talvez até San Antonio vá atrás de uma troca, por exemplo. O primeiro nome que vem na minha cabeça é o Milos Teodosic. Que não sei se vai ter o tempo de quadra lá em Los Angeles. Eu ainda vou falar um pouco sobre Clippers agora com o Shai Gilgeous-Alexander, mas talvez isso impacte um pouco nos minutos do Teodosic. Sei lá, vai que San Antonio dá uma meia hora lá e os caras resolvem ir atrás de um armador justamente por ter tomado essa ducha de água fria do DeJounte Murray hoje. Eu acho que o Spurs vai acabar fora dos playoffs na temporada. O problema é que o Spurs não gosta de estrangeiro, né? Então não sei se eles iriam atrás do Teodosic. Eles têm pouco estrangeiro no elenco, né? Então acho que ia impactar um pouquinho isso aí. Mas, beleza. Daqui a pouco eu falo sobre o Spurs, porque o meu nono não é o Spurs também. O meu nono é o Portland Trail Blazers. Desculpa, Ricardo Bugarelli. Mas eu acho que já deu desse time aí ficar fazendo gracinha, chegar nos playoffs. E coloquei em nono. Acho que vai brigar. Mas eu não consigo deixar o Spurs fora. Não dá. Eu acho um desrespeito a Greg Popovich fazer isso. Mesmo pensando no DeJounte Murray, que você falou foi perfeito, eu tenho certeza o quanto vai impactar, vai ser absurdo. Mas eu acho que o Portland dessa vez vai ficar fora. Porque é aquilo, é aquele estilo de jogo que marca o Lillard e McCollum. Não é simples assim, né? Claro, porque são dois jogadores absurdos, chutam de qualquer lugar, batem pra dentro impecavelmente. Mas o problema pra mim não é o time do Portland, é deixar os outros oito que vêm agora de fora. Porque o Blazers é bom, é um time chato, mas tem melhores, na minha opinião. Então eu acho que é mais esse o problema. Quem que você colocou em nono lugar? O meu nono colocado é o Los Angeles Clippers. Eu acho que o time vai ficar fora dos playoffs ali na unha. Eu gosto bastante desse time do Clippers e é outro time que eu quero muito ver saudável, porque na última temporada sofreu muito com lesões. O Avery Bradley, por exemplo, praticamente nem jogou. O Gallinari é outro cara que também é assombrado por lesões. Tobias Harris também, não tanto nessas proporções, mas enfim. Eu quero bastante ver o Clippers. Eu acho que o elenco deles é bem equilibrado. Eu achei que eles draftaram bem também. Eu acho que o Clippers vai fazer barulho nessa temporada. Se eles se mantiverem saudável, eu acho que tem boas peças vindo do banco também. Por exemplo, um Lou Williams, sempre candidato a sexto homem do ano. O Montrezl Harrell também gosto bastante. É um cara que traz bastante energia. Briga nos rebotes, corre a quadra super bem. Eu acho que o Clippers vem forte essa temporada. Não ficaria surpreso se eles voltassem aos playoffs. O que mais me preocupa mesmo é o que eu te falei. É a ausência de um All-Star, isso me dá um medo no Clippers, porque quando você precisa, pra quem você dá a bola? Gallinari, pontuar, Tobias Harris, sabe? Não tem aquele cara, aquele lá. Sim, que no caso, puxando já pro oitavo colocado, o meu seria o San Antonio Spurs, que você ainda tem um LaMarcus Aldridge, um DeMar DeRozan, que eu acho que o Popovich vai transformar ele num monstro mais maior do que ele já é. Então, o que o Popovich, por exemplo, fez com o Rudy Gay, que é um cara que, pra muitos, racha elenco, não sei o quê, e eu gostei muito da temporada que ele fez ano passado. Então, mesmo o Spurs tendo um elenco, né, capengando, agora ainda mais sem DeJounte Murray, que é o principal armador do time, eu ainda acredito nisso pelo fator Popovich, que a gente já fala disso há mais de 20 anos. Então, eu não consigo deixar esse time de fora. E esse fator, dois All-Stars aí no time, eu acho que vai fazer com que consiga arrancar essa primeira vaga dos playoffs, né? Essa última, na verdade, que na nossa ordem é a primeira vaga. E isso é o que eu defendo. Quem que você colocou em oitavo? Em oitavo eu coloquei o Minnesota Timberwolves. O Minnesota de hoje, né? Vamos falar de novo, que a gente já falou no último episódio. O Minnesota de hoje, que a gente tá gravando com o Jimmy Butler, é isso? É, então, na verdade eu tô colocando já sem o Jimmy Butler. Você já pensou no futuro. Sim, eu até pensei em deixar o Wolves fora dos playoffs. Mas depois, acho que... Depois do que saiu hoje do DeJounte... Também tem o Lonnie Walker. O Lonnie Walker também tá machucado lá em San Antonio. Ele fica fora muito tempo? Putz, agora não lembro de cabeça. Mas não era pouco tempo assim, não. Com tempo considerável. Acho que o Minnesota desce um degrau também nessa temporada. O Jimmy Butler é uma incógnita. Tá aí há 20 dias que o cara pediu troca e tá numa novela bizarra. É bom a gente falar sobre isso também um pouquinho, né? Sim. O dono da franquia quer trocar e o Tom Thibodeau quer que ele fique. E aí eles estão pedindo um preço muito alto. Parece que pra Filadélfia eles pediram Ben Simmons. Então assim, é um negócio totalmente... Toda vez que um jogador pede troca na NBA é muito confuso pra todo mundo, né? Porque não é simples assim que nem o 2K. Você pede troca e vai pro time que você vai. Exato. Que você quer. Você fala, eu quero ir pro Knicks, vou pro Knicks. Então, cara, envolve o que o time quer dar, você vai dar pra um time da mesma conferência, envolve muita coisa. Então, como eu já falei antes, eu tô assumindo que o Jimmy Butler não fica muito tempo nesse time. Ficaria bastante surpreso se o Tom Thibodeau conseguisse fazer o que ele quer, que é reagrupar o jogador como se nada tivesse acontecido, sendo que o cara já declarou que ele não quer mais continuar em Minnesota. E foi até bom ele ter pedido essa troca para a franquia não ficar de mão vazia, porque esse é o último ano de contrato dele. Mas com o Jimmy Butler saindo, eu acho que a franquia vai perder o seu principal jogador, isso é óbvio, não precisa nem falar isso. Mas a gente viu o ano passado o que o Wolves é sem o Jimmy Butler, que é um time extremamente bagunçado, com o Karl Anthony Towns, com o Andrew Wiggins tentando puxar o carro, o Towns um pouquinho mais, porque o Wiggins é muito inconsistente. Eu acho que Minnesota desce um degrau nessa temporada. Pra mim é só questão de tempo até o Jimmy Butler sair. E eu sei lá, eu não gosto muito desse time, principalmente sem o Jimmy Butler. Eu acho que eu lembro que quando o Tibbs foi pra lá, junto com o Butler e tal, a galera comprou muito, né? Inclusive nós, eu também. A galera comprou muito essa história. E já acabou, como eu já falei, as coisas acontecem muito rápido. Tipo, não tem mais o Minnesota Timberwolves que a gente imaginou. Então eu acho que até oitavo lugar talvez até seja muito. Não sei se busca essa vaga sem o Jimmy Butler. Essa é a minha opinião. Porque esse time no papel, ele é muito bom, né? Ele é um Jeff Teague, Jimmy Butler, Wiggins, Taj Gibson e Karl Anthony Towns. É um time que, você olha no papel, ele encaixa. Ele é muito bom. Na temporada teve problema, um se lesionou, não sei o que, aí um perde jogo, aí não consegue. Então, teve problemas. Eu coloquei, você colocou em oitavo, eu coloquei em sétimo Minnesota. Porque eu parti do princípio, né, com o Jim Butler hoje. E é um time que me agrada e tem um outro motivo. Eu acho que essa vai ser a temporada que a gente vai ver um Derrick Rose. Não, lógico, MVP, porque não tem como ele voltar a jogar do jeito que ele estava naquele ano de 2011, mas um Derrick Rose melhor do que a gente viu nos últimos anos. Um Derrick Rose mais motivado, um cara que o Thibodeau tá trabalhando em cima dele e que vai fazer uma boa temporada. Então acho que isso também vai ser um diferencial nos jogos. Não sei se ele vai começar de sexto homem, se ele vai começar de titular. Então isso é mais um motivo que me fez colocar esse time em sétimo. Além de me agradar o elenco também, com Tyus Jones, com Gheorghe Dieng. Então, cara, com o Jimmy Butler eu acredito nesse time em sétimo. O Derrick Rose saiu de titular, né, na pré-temporada, justamente. Sim, então, na vaga do Butler, né? Exatamente. Não sei, não boto muita fé nesse Timberwolves, não. O Tibbs deixa a desejar como técnico também. Rotação totalmente bagunçada. Os titulares, nossa, jogando muito tempo. Bota bagunça nisso, né? Então, os titulares jogam muito tempo, ele usa poucos jogadores do banco, ele praticamente não usa os novatos. E eu achei que eles draftaram super bem. Eles pegaram o Keita Bates Diop e o Josh Okogie, que são dois bons jogadores, assim, já conseguem contribuir. O Bates Diop também é um pouco mais cru, mas o Okogie consegue jogar. E assim, o Tibbs não me passa confiança, sabe? Eu não sei se ele vai jogar, enfim. O cara vai ser esquecido no banco. Eu não gosto muito do Minnesota. Sem o Jimmy Acho que ele Butler, parou no então... parou no tempo, acho que então, o time é exatamente isso, a sensação que me passa, cara. O Tibbs, ele não larga o osso, sabe? Eu até cheguei a twittar isso uma vez. Ele não larga o osso, é difícil, ele tá preso no tempo e até quando você tem o seu principal jogador pedindo troca, ele nem isso faz com que ele largue o osso. É complicado. Exato. Sexto lugar. É, então, normalmente, que nem você fez no último podcast. Agora é o sétimo. Não é o sexto. Menino apressado aqui. O meu sétimo colocado é o Portland Trail Blazers. Novamente. Aquele papo, né, do. O CJ McCollum falou isso, acho que numa entrevista hoje. Ah, não contem com a gente fora, né? Mas pra quê? Vocês estão chegando e não passam disso. Mas mesmo assim, eu vou colocar o Blazers nos playoffs novamente. Não sei quando que eles vão cair, imagino que cedo, no começo da pós-temporada. Mas é o que a gente já viu há anos. O time tem ótimo poderio ofensivo. E na temporada regular os caras jantam. O Lillard e o McCollum destroem. Mas quando o negócio aperta, eles conseguem. Os adversários conseguem neutralizá-los, né? Basicamente isso. Quem é seu sétimo colocado? Meu sétimo colocado foi o que eu falei agora, né? Era o Minnesota com o Jimmy Butler. Sim, e o então, sexto? O meu sexto colocado, não sei se a gente já vai começar a concordar a partir daqui, mas é o Denver Nuggets. Infelizmente, viu? Eu queria colocar até o Denver um pouco mais pra frente. De sexto a terceiro, quarto, assim, eu vejo o Denver. Porque é um time que já mostrou um basquete absurdo última temporada. Mesmo sem Paul Millsap, provavelmente o quê? Metade da temporada ele perdeu. E agora vem o Isaiah Thomas do banco, que vai querer provar para todo mundo o quanto ele ainda é bom. O Michael Porter Jr., que a gente acabou de falar aqui, é uma incógnita, a gente não sabe se ele vai jogar essa temporada, não sabe se ele vai só em janeiro, se ele nem entra em quadra. Então é aquilo que a gente falou. E, cara, é um elenco. É um Gary Harris que tá crescendo. Cada jogo tá jogando mais, um Jamal Murray também, essa dupla de garrafão que o Millsap ainda não tem o seu valor, e o Jokic que dá aula dentro de quadra. Então esse time é aquele time que quem não acompanha NBA não sabe o quanto esse time é bom. Quem não assiste jogos regularmente assim, não tem ideia do quanto esse time é bom, do quanto esse time é chato. A variação ofensiva que esse time tem, chute de fora, é infiltração, é Jokic no post, é Millsap no post, tem muito artifício ofensivo esse time, e o Isaiah Thomas ainda vindo do banco, um cara que há 2 anos atrás a gente falava em papo de MVP. Então, cara, sexto lugar e ainda acho que ficou barato ainda. Quem se colocou em sexto? É exatamente, o Denver Nuggets também. Concordo com tudo que você disse. Eu gosto bastante do elenco. Eu acho que o time do Denver, o grupo, é muito profundo. Eu acho que eles têm muita profundidade nesse elenco. Por exemplo, eu tenho acompanhado um pouco o Nuggets porque eles jogaram bastante contra o Lakers, né? Jogaram 2 vezes contra o Lakers nessa pré-temporada. Então, assim, o Ancho Hernan Gomes tá jogando muito. Tá jogando fino. E, tipo, o cara é terceira opção da rotação, sabe? Eu acho que eu gosto muito bastante desse time do Denver. E a grande questão é a defesa, né? Se o time vai conseguir defender alguma coisa, porque ataque não falta. É outro time que joga rápido, que gosta de chutar, que é bastante equilibrado também, tanto em perímetro e garrafão. A grande questão é a defesa, quanto tempo que eles vão aguentar ao longo da temporada. E quinto lugar, vamos ver se a gente já concorda de novo. Quem você pôs? Então, do terceiro ao quinto aqui eu tô com muita dificuldade. Muita dificuldade, porque eu não tô conseguindo cravar. É muito difícil. Eu quero citar 3 times aqui, que pra mim podem tranquilamente ficar tanto de terceiro ao quinto. Que é o Utah Jazz, o Los Angeles Lakers e o Oklahoma City Thunder. Essa foi a ordem que você colocou, então, na teoria, assim. Na verdade, não prestei atenção nisso na hora que eu tava escrevendo, sabe? Eu só listei. Uhum. Mas eu acho que, assim, é extremamente possível esses 3 aí, tanto o Jazz em terceiro como o Jazz em quinto, isso vale também pro Lakers e pro Thunder. Eu não sei o que você pensa. Os 3 times, né? A ordem que eu coloquei, como a gente vai falar um pouco dos 3, eu peço que a gente deixe o Lakers por último. Eu coloquei Jazz em quinto, Thunder em quarto e Lakers em terceiro para sua alegria. Então, vamos falar um pouquinho. Foi isso que eu falei quando a gente gravou com o Bulga, do LeBron. Eu coloquei o Lakers em terceiro também, só que eu não tenho certeza disso, sabe? Eu tenho todo mundo tem ressalvas contra esse time, né? Sim, vamos deixar o Lakers por último, porque eu acho que a gente vai... Eu tenho bastante coisa pra falar também, assim como você que assiste 83 jogos do Lakers, mesmo tendo só 82. Por que que eu coloquei o Jazz em quinto? Porque, primeiro, positivamente, Donovan Mitchell, o que ele fez ano passado, pelo amor de Deus, né? Mesmo, eu lembro de eu assistindo o jogo com meu pai, e ele falando, tipo, quem é esse moleque? Quem é esse 45? Nunca vi esse cara jogar, ele tem quantos anos? Não sei o quê. Meu pai é impressionado, assim, ele, com o spin move dele, que é muito rápido, assim, meu pai é em choque. Então, cara, Donovan Mitchell dispensa comentário, Gobert, melhor defensor de garrafão da NBA. Então, tem aquele elenco, do mesmo jeito que a gente tá falando do Denver, que a gente acabou de citar, tem o elenco, tem o técnico. Então, cara, é um time que sobe, né? Vai pra cima na tabela e ganha jogo de temporada regular. Nos playoffs eu acho que não vai dar tanto trabalho assim quanto o Denver, que eu acho que dá mais trabalho nos playoffs do que o Utah, por exemplo. Mas é um time que em temporada regular, cara, eu acho que é muito recorde, assim. Ganha de qualquer time pela displicência de ser uma temporada regular, que eles jogam todos os jogos como se fosse um jogo de playoff, assim, sabe? Então é um time que me agrada em relação a isso também. Todo mundo se doa totalmente. O que você acha do Utah? Primeiro eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que o Nuggets vai dar mais trabalho nos playoffs do que o Jazz? Eu acho, de verdade. Numa série de playoffs eu prefiro pegar o Jazz do que pegar o Denver. Uau! De verdade, prefiro mesmo. Discordo fortemente. Não, tudo bem, a gente tá aí pra isso, a gente se gosta e tá aí pra isso, mas sei lá, o Denver, eu não ia querer que meu time pegasse. Nessa tabelinha que eu fiz aqui, quem pega o Denver é o Lakers até. Nossa, aí... Nossa, a série seria 140-140 todos os jogos. É, seria, com certeza. 200-200. Mas, cara, esse time do Denver é o que eu acabei de rasgar a seda pra eles, Eu acho muito absurdo, ainda mais com a Isaiah Thomas vindo do banco, provavelmente. Eu acho fora do normal. Bom, vamos lá então. Vou falar um pouco sobre o Jazz também. É um time que manteve ali a base já de uns anos. É um time que eu gosto bastante também. Sempre que eu vou falar sobre esse time, eu cito o nome do Quinn Snyder, que eu acho que é um baita técnico. Ele deu um jeito nesse time de um jeito que... eu brinco do FIBA Jazz, né? Eu até postei uma vez isso e a galera adorou. Porque são vários jogadores internacionais, aí você tem o Ricky Rubio, você tem o John Ingles, você tem o Rudy Gobert, sei lá, você tem até um Ekpe Udoh que às vezes joga e contribui, assim. Então qualquer um que você insere ali o time joga, porque joga no coletivo, sabe? Cada um sabe o seu papel, cada um contribui um pouquinho, parece um time de basquete FIBA, sabe? Parece uma seleção jogando, onde você reúne os seus talentos e cada um contribui de um jeito. O Donovan Mitchell, eu não preciso falar nada. Acho que o Ricky Rubio também foi outro jogador na última temporada, muito mais agressivo para pontuar, confiante nos arremessos. Eu espero que isso se mantenha. E é o que eu já falei, é um time que tem a sua identidade, é um time bem administrado, bem treinado, que todo ano chega. Eu gosto bastante desse time de Jazz. Eu acho incrível. Tem uma defesa forte também. Tem o pedigree, tem a vontade de complicar a vida de um adversário. Por mais que o adversário tenha jogadores mais midiáticos, com mais nome, por exemplo, a última série contra o Thunder. A gente viu um duelo Joe Ingles e Paul George. Joe Ingles desestabilizando totalmente o Paul George, que terminou a série extremamente discreto. Então, assim, esse Jazz é um time que não tem medo de ninguém, sabe? Eles jogam, vai lá, fazem o deles e é isso. Eles ganham jogos, simplesmente isso. Falou mais cedo, eu achei uma... Eu acho que o Jazz tem uma semelhança com o Memphis, que a gente falou um pouco antes no podcast aqui. É aquele time que não tem medo de ninguém, a defesa incomoda muito, muito, e é um time, cara, que ninguém quer enfrentar. Eu duvido que alguém quer enfrentar o Utah Jazz, né? Eu acho que tem essa semelhança com o que a gente citou do Memphis antigo, né? Então, eu concordo até, são dois times que jogam num ritmo mais lento, assim, só que a grande diferença é, adivinha, o Donovan Mitchell. Sim. É um cara que ele muda o jogo em qualquer momento que ele esteja, é um cara que joga, parece que numa marcha acima de todo mundo. Essa é a grande diferença, o Jazz tem esse luxo, o Memphis não tem, entendeu? Sem ser outras coisas, claro, mas o grande fator acho que é esse. Falar um pouquinho aqui sobre o Oklahoma City Thunder, que é outro time que eu também tô curioso para ver na temporada e eu acho que vai se sair melhor do que no último ano. É, minhas considerações. Acho que o Thunder se movimentou super bem na intertemporada. É, começar falando sobre a segunda unidade. Dennis Schroeder e Nerlens Noel, acho que pô, duas contratações cirúrgicas. O Schroeder vem para ser sexto homem e até acho que vai ser titular no começo da temporada, porque o Andre Robertson tá fora. O Nerlens Noel também o pivô reserva para o Steven Adams, que o time não tinha. E eu acho que vai fluir muito melhor sem o Carmelo Anthony. Acho que o vestiário vai funcionar melhor, acho que dentro de quadra vai funcionar melhor. Vai ter mais espaço para o Russell Westbrook e principalmente para o Paul George. Então assim, eu estou bem animado para ver o Thunder. Eu acho que eles vão ter uma temporada melhor do que a última. Assino 200% embaixo. Schroeder vindo do banco é luxo demais. É luxo demais. O Atlanta abriu mão do Jeff Teague para ter ele e em um ano já desistiu disso. Foi totalmente estranho essa troca para mim. Pra, lógico, botar o Trae Young como jogador da franquia, mas Nerlens Noel também vai ter uma função no time que é muito boa para ele. Não vai ter pressão, não vai ter necessidade dele ser um baita jogador, porque ele vai substituir o Steven Adams. E eles têm características um pouco parecidas. Lógico, o Steven Adams é um cara que hoje na NBA é um dos melhores pivôs, porque ele briga dos dois lados da quadra, ele defende muito bem, não tem medo de nada. E o Nerlens Noel é um pouquinho assim também, claro. Ainda não teve muita consistência na liga, mas também eu tenho certeza que vai fazer um bom trabalho nessa temporada e vai provar por que tá aí. E infelizmente teve essa notícia que saiu do Andre Robertson, né? Porque o quanto esse cara ia ser importante nesse time, principalmente defensivamente, né? Que é o que ele faz de melhor. Infelizmente vai estragar esse começo de temporada do Thunder e espero que ele consiga voltar 100%. Porque esse time vai dar um trabalho, principalmente agora que não vai precisar mais de Raymond Felton tendo 30 minutos por jogo, porque pelo amor de Deus, que agonia que dava com esse cara em quadra, viu? Vou te falar, velho. Então, né? Muito se fala do Russell Westbrook e do Paul George, é óbvio, tem que ser falado, são os dois pilares do time. Mas eu acho que a defesa do Thunder é um negócio assim que acho que o time consegue usar um quinteto aí. Tudo bem, na última temporada também era possível, só que tinha a pressão de colocar um Carmelo Anthony dentro de quadra, né? Então, por exemplo, com o Robertson saudável, se eu usar um quinteto de Westbrook, Robertson, Paul George, Jeremy Grant e Steven Adams, cara, tem potencial, na minha opinião, para ser o melhor quinteto defensivo da NBA. De time, sabe? Não, sim, não geral, né? Bastante. Eu acho que isso é um fator que a gente tem que ficar de olho também e talvez seja até meio underrated com relação a esse time. E agora, já que você deixou o Lakers por último, começa aí que eu termino. É melhor você terminar mesmo, porque você deve ter bastante coisa pra falar. Cara, eu já te falei mil vezes, se eu não fosse Dallas na NBA, eu seria Lakers, então é um time que eu gosto bastante. E muito disso é sua culpa, porque eu escuto você falando 200 horas por dia do Lakers, então é o time que eu mais sei, tirando Dallas. Eu sei, tipo, os jogadores da terceira unidade, o Caruso, por exemplo, que eu fiquei sabendo durante a pré-temporada do ano passado, que você ficava falando do Caruso, que o Caruso tá jogando muita bola. Então, cara, a culpa é sua. Mas é um monte de jogador, claro, tirando a base do ano passado, que já é um time bom, é um Kuzma que veio absurdo, é um monte de jogador que, cara, são jogadores desvalorizados, mas que tem um potencial para ser uns coadjuvantes muito importantes, como Rondo, que é o cara que me fez gostar de ser armador e me apaixonar pelo basquete, que eu já falei isso. O Magui, que é aquele loucão, né, que todo mundo dá risada e não sei o quê. Um Lance Stephenson também. Cara, eu acho que esse time vai superar a expectativa exatamente por isso. O LeBron já deu entrevista também falando que tá muito ansioso para jogar nesse estilo de jogo rápido do Lakers. E, cara, Lonzo Ball tem tudo para aprender com o LeBron. O Ingram, para mim, já vou dar um spoiler do que provavelmente a gente vai falar mais pra frente, perto da temporada começar, mas o Ingram pra mim vai ser o jogador que mais vai evoluir esse ano, porque ele cresce exponencialmente cada temporada e os jogos da pré-temporada tem até os vídeos engraçados do banco brincando com ele, que eu mijei de dar risada, que eu achei muito bom. Então, cara, é um elenco que não tem um jogador que não me agrada, assim. Então eu acho que vai dar uma superada nas expectativas, mas ainda não vai ser, claro, não tem como bater de frente, mas é o LeBron, né? É o efeito LeBron, onde ele chega o time avança 10 passos. Então eu tô com muita vontade de ver esse Lakers jogar. Em dia de Lakers e Dallas, eu tenho certeza que a gente vai parar tudo que a gente estiver fazendo. Eu vou ter que ir até Bauru assistir esse jogo, porque eu não sei o que a gente faz, cara. O que você tem a falar do seu time aí? Acho que essa terceira colocação do Lakers é o melhor cenário, né? Acho que da perspectiva mais otimista, em que tudo der certo, acho que esse terceiro lugar é a melhor opção. Se tudo der certo, realmente. Mas é engraçado, você começou falando sobre o MUD, né? Ou sobre o MUD, que foi o apelido que o LeBron James deu para esses jogadores aí que você citou. Lance Stephenson, JaVale McGee, Michael Beasley, Rajon Rondo. Que o MUD significa Misunderstood, Underappreciated e Determined. Que seria não compreendidos, jogadores que não recebem o devido crédito, e determinados. Claro, se você puxa a ficha do Lakers, se você puxa o elenco do Lakers, é um elenco que, no mínimo, levanta suas sobrancelhas e faz você coçar a cabeça, do tipo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Acho que esses jogos, primeiros jogos de pré-temporada, já mostraram para o fã de basquete o quanto que esse elenco é desbalanceado. Porque você pode usar ótimos quintetos, a bola move rapidamente, ninguém prende, todo mundo tenta um passe extra, você tem 3 arremessos livres por posse, o negócio é realmente surreal. Só que ao mesmo tempo você entra num small ball, por exemplo, usando o Beasley ou o Kuzma na 5, e aí o time começa a sofrer absurdamente no garrafão. Facilmente dominado nos rebotes. Aí você joga um Lance Stephenson, Josh Hart, meio que sem armador ali, e aí fica totalmente estagnado. Assim, eu acho que o Luke Walton vai ter muito trabalho em achar um pouco de equilíbrio para esse time. Claro que o time tem jogado sem o Lonzo Ball. Na verdade, acho que ele vai jogar agora contra o Warriors, né, nessa reta final de pré-temporada. Então você vai poder equilibrar, por exemplo, os minutos do Lonzo e do Rondo, para que o time não perca muito nessa criação. São os dois maiores pensadores do time, junto com o LeBron. Mas eu acho que é difícil prever alguma coisa com o Lakers, mas acho que já tá dando para ver aonde que o time vai ser bom e aonde que o time vai ser ruim. É claro que a gente tem falado muito, a gente tem batendo muito na treca, de que o time não tem bons arremessadores, todo mundo tem falado isso, e isso eu concordo também, não tenho o que questionar. Mas quem está acompanhando o Lakers está vendo o quanto que esse time é capaz de mover a bola e de jogar rápido. Eu acho que isso é uma área que a gente não tem dado o devido crédito. Eu até cheguei a twittar isso também, do primeiro jogo de pré-temporada que passou na ESPN. A gente está tão preso nessa história de bola de 3... que a gente está abandonando alguns fundamentos, por exemplo, passar a bola. A bola se move mais rápido do que qualquer jogador dentro de quadra. Talvez, se for o John Wall, talvez não. Mas enfim, a bola se mexe muito rápido, e eu acho que essa é uma característica do Lakers que a gente está dormindo em cima, sabe? A capacidade que esse time tem de mover a bola, de criar bons arremessos, de fazer o outlet pass, que é quando você domina o rebote e já liga imediatamente para qualquer jogador que seja que esteja na quadra de ataque. Isso gera cestas fáceis, isso gera praticamente no mínimo uma falta para você cobrar lances livres. Então acho que se o time funcionar direitinho, na perspectiva mais otimista, dá para ficar em terceiro lugar. Mas como eu já falei mais cedo, eu acho que de terceiro a quinto, esses 3 times aí, acho que tudo é possível. E outra coisa que eu também cheguei a twittar pelo camisa, eu acho que o JaVale McGee vai ter um ótimo ano. É só correr em direção ao aro que a bola vai chegar no seu colo e você só vai fazer uma bandeja ou enterrar. Só que ao mesmo tempo, o time precisa de algum reforço no garrafão. Eu não sei, tem uma vaga aberta aí. Mas se o JaVale McGee, por exemplo, se machucar, o Lakers está ferrado. Porque você vai ter que usar algum improviso na 5, ou você vai ter que depender do Ivica Zubac ou do Moritz Wagner. Meu Deus. Eu sei que você odeia o Zubac, sempre que eu falo o nome dele, você intervém. Ele tem nome de Pokémon, velho. Não, eu sei, mas enfim, o Zu tá um pouquinho destoando desse elenco também, porque ele é pesado, enfim. É basicamente isso. Eu gosto bastante do time do Lakers, mas ao mesmo tempo eu não gosto, sabe? Cabe ao técnico, ao LeBron James e ao Rajon Rondo darem um jeito nessa bagaça. Não tem mais o que falar do que isso. Rondo e LeBron, isso eu quero ver, pelo amor de Deus. Bom, segundo e primeiro, eu vou falar uma coisa, vou ser bem sucinto aqui agora. Primeiro colocado, Golden State Warriors, eu não tenho o que falar. Zero, zero. Mesmo time com DeMarcus Cousins, eu nem quero falar sobre isso. Acho que a gente já fez até um vídeo sobre isso. Quem quiser procurar no YouTube, ok. Mas não tenho o que falar. É o melhor time. DeMarcus Cousins, melhor pivô. Encaixou. Ferrou. Mas eu quero falar do Houston Rockets, que foi o que eu coloquei em segundo. Que eu gostei muito da off-season que eles fizeram. Carmelo Anthony tem a chance de ser jogador que ele teve a chance no Oklahoma, mas agora num time que está mais consolidado, num time que já é time de topo e a função dele vai ser única e exclusivamente abre e chuta. Então acho que é mais fácil para ele ainda, não tem menos peso nas costas. E essa duplinha que veio de Phoenix, Brandon Knight e Marquise Chris, eu acho que vai dar uma agregada nesse elenco que vai ser tipo, espetacular. Vai tirar uma carga daquele time titular. E o Marquise Chris, principalmente, além do Brandon Knight ser um ótimo armador para a segunda unidade, mas o Marquise Chris, ele se doa para o jogo de uma maneira que vai ajudar bastante. Porque o Nenê já está com uma certa idade, o Nenê já é um jogador de garrafão que joga mais com o cérebro do que com o corpo, então ele vai ter o corpo do Marquise Chris do lado dele. E eu acho que isso vai ser extremamente importante para a temporada do Houston. Por isso que eu acho que os playoffs esperam... Coisas boas estão por vir ali no finalzinho da conferência. Sem falar também do monstro, o melhor jogador da atualidade na NBA, Bruno Caboclo, que, amigos, eu tô achando que ele vai ter tempo de quadra, velho. É, a gente conversou sobre isso, né, em off, na última semana aí. Teve até uma entrevista do Eric Gordon, né, que falou que o Bruno Caboclo tem sido o jogador que mais impressionou no training camp, né, preparação pra temporada. Mas aí, eu não ficaria surpreso se o Rockets ficasse em primeiro lugar, hein? Não. Porque na última temporada, pô, eles venceram 65 jogos, cara. Sim, até porque eu seria mais comum pelo fato do Golden State, mesma coisa da temporada passada. O Golden State já tá naquela calma, não precisa pôr o pé na temporada regular, não precisa dar para poupar jogadores, a gente tem mil opções para pontuar, então eu acho que seria mais normal até o Houston ficar em primeiro. Só que eu apostei no Golden State, é só... Não tem erro também aí, né? O primeiro e segundo não tem... Aposta em quem você quiser aí que tá ótimo. É, então, não tem. Eu deixei o Warriors em primeiro também porque é difícil você olhar pro time e colocar eles em algum lugar que não seja o topo, né? É meio difícil você fazer isso. Você não fazer isso, no caso. Mas acho que também não ficaria surpreso se Houston assumisse a ponta, justamente pelo marasmo com que o Golden State vai jogar a temporada regular. E o Warriors também tem um grande... uma grande pedra no caminho, digamos assim, que é o próprio time, assim, você tem que achar motivação, você tem que se manter positivo ao longo da temporada regular, por mais que aquilo lá não sirva para mais nada a essa altura do campeonato, né? Para um elenco tão bom assim, que já tá no topo há anos, não só, você não enfrenta só o adversário, né? Você enfrenta você mesmo, a sua motivação, a sua vontade de querer continuar no topo. E isso às vezes pode dificultar. Porque todo mundo joga para derrubar esse time. Então, tirando isso, você tem que se manter no topo do seu jogo. Isso pode ser um fator aí. Mas eu acho que também... durante muito tempo nessa intertemporada eu falei que Houston piorou com relação ao último ano. Só que realmente essa troca que eles fizeram com o Phoenix foi ótima. Eu acho que eles agregam bastante na segunda unidade. Não sei quão saudável vai estar o Brandon Knight, mas enfim, tem tudo para chegar já contribuindo. Eu imagino que a final da conferência seja Novamente Houston e Golden State, que o pau coma, como foi no último ano, e que ganhe o melhor. Não sei se... Eu não acho tão improvável assim o Golden State perder. Eu tô vendo muita gente cravando já o Golden State como campeão da NBA e por aí vai. Era assim também com o Miami Heat, e o San Antonio Spurs chegou lá e jogou um basquete muito mais redondo. Eu acho que o Warriors chegou numa fase que, se as coisas começam a dar errado, vira uma bola de neve num estalar de dedo, sabe? Eu acho que pro negócio crescer e se tornar incontrolável, eu acho que é muito fácil. E aí provavelmente significaria o desmanche do time. Mas, cara, sabe qual que é o problema? A temporada nem começou, não adianta eu falar isso também, né? Então, sabe qual que é o problema? Me fala a última vez que você viu uma notícia de dentro do Golden State que tava dando algo errado. De racha no elenco, de... Não, mas alguma... Não existe. Esse time tá sempre sorrindo, tá sempre fazendo piada, só tem vídeo legal dos caras. Exatamente. É até difícil odiar, assim, né? Como quando a gente que assiste todo dia, não sei o quê, odiar os jogadores em si. Então, era isso que eu queria falar. Não é sobre isso que eu tô querendo dizer, sabe? É dentro de quadra mesmo. Porque, por exemplo, na série contra o Rockets no ano passado, a gente viu o jogo deles cair num small ball, não, num 1-1 toda hora. Kevin Durant, por exemplo, abusando do 1-1. Sim. Então é isso que eu tô falando. Eu acho que esses pequenos momentos aí podem virar uma bola de neve. E assim, a gente fala tanto sobre o DeMarcus Cousins, uau, meu Deus do céu, que impactante. Mas assim, não é tão fácil assim você inserir um cara desse no seu time. Ainda mais no estilo de jogo do DeMarcus Cousins. Né? Exato. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa, sabe? E se começa a dar errado? E se um começa a olhar pro outro e fala, meu, que tá rolando aqui, sabe? Eu acho que não é tão simples assim. Por mais que o DeMarcus Cousins volte só no ano que vem que seja, e que não tenha a pressão de produzir para que o time ganhe, alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Alguém vai ter menos toques na bola, sabe? E eu acho que, como você já falou também, né, com relação ao Jimmy Butler, não é videogame que você vai lá e monta o time que você quer e todo mundo tá feliz, sorridente e jogando o seu melhor basquete, sabe? Eu acho que, sei lá, se o time começar a cair no 1-1, se o Cousins começar a ser só mais um dentro de quadra, e o adversário perceber isso começar a crescer, eu não sei não, velho. Isso é um ponto positivo pro Houston, porque, por exemplo, você sabe que o Harden vai pro 1-1. E a gente já viu que o Chris Paul respeita isso, que na hora que a bola tá na mão do Chris Paul, a bola vai rodar. E agora com o Carmelo, você sabe que ele vai estar aberto. Então, eles não têm tanto esse problema de vamos dividir a bola com o Curry, com o Durant e agora com o Cousins, né? Então, acho que isso é um passinho que o Houston vai estar na frente, mas de elenco, assim, jogadores que carregam o piano, quem vai ser o protagonista, quem vai ser coadjuvante, eu acho que isso é uma coisa que tem que se pensar lá no finalzinho da temporada, quando a gente chegar nas finais do Oeste, que provavelmente vai ser essa, né? Então, se o Golden State é o maior favorito aí, é o título, o maior candidato, isso é inegável. Mas eu não quero tirar da disputa aí alguns times como o Houston Rockets e o Boston Celtics. Claro, eu não quero ser pessimista aqui e falar que o Golden State vai ganhar. Nem é isso que eu penso, eu não consigo cravar isso. Mas eu acho que são dois times extremamente fortes também, e se encaixam uma série ali... Meu, vai que vai, cara. O San Antonio Spurs, quando dominou o Miami, tava totalmente contra a maré, né? Todo mundo falando, nossa, sim, o time já tá extremamente velho. O Heat tá jogando fino, eles já estão encaixados, são os atuais campeões e tal. E os caras foram lá e venceram. Enfim, sei lá. Eu não acho tão improvável assim, não. Não seria um choque pra mim se Golden State caísse em algum momento. Gostei desse finalzinho do nosso papo. Acho que daqui uns meses a gente vai ouvir o que a gente tá falando agora e vai falar, pô, tá vendo? E a gente não deu tanta atenção quando a gente tava falando sobre isso. Gostei. Acho que vamos pensar mais sobre isso daqui pra frente, ainda mais agora que a temporada começa. Né? Tomara. Galera, obrigado pra quem ouviu. A NBA começa daqui menos de uma semana, a essa altura que o podcast já saiu. Obrigado mesmo, obrigado Rê novamente, e vamos que vamos, não deixem de nos acompanhar que o negócio está só começando. Muito obrigado Caio, vamos para mais uma temporada aí, a terceira do Camisa 23 ou quarta? Putz, agora você eu te peguei, hein? A gente pegou 15, 16, 17, 18, terceiro ano, né? É, então. Mas a temporada, não sei. É a quarta, é a quarta. Março de 2015, então é a quarta. Bom, é isso. Muito obrigado a todos que ouviram a gente e continuem ligados aí, que vai sair muito mais durante a temporada, que agora que estamos no Spotify, deu mais gás ainda pro Camisa 23, que a gente quer criar cada vez mais coisa boa para vocês, beleza? Muito obrigado, Caio, muito obrigado a todos. Vai dar uma hora certinho.